idealista nosso é esse, é de fazer companhia. A gente entra na casa das pessoas, a gente entra na vida, no coração das pessoas, e muitas das vezes a gente acaba até esquecendo de pedir licença. Mas elas tratam a gente de uma maneira tão carinhosa, tão respeitosa, tão amiga, que acaba a gente se tornando membro da família. A gente está lá tomando café da manhã com essas pessoas. Verdade. A gente está passando as primeiras notícias do dia para essas pessoas. A gente está falando se vai chover, se não vai chover, se tem trânsito, se não tem. A gente está desejando um bom dia, a gente está preparando o almoço junto com elas. Se queima o feijão, queima uma cebola, se não tempera direito o arroz, a carne, o bife e tal, a gente está ali junto fazendo companhia. Aí chega o almoço, depois tem a louça para lavar, a gente está ali junto. Muitas dessas ouvintes, elas fazem tudo isso e ainda tem o seu trabalho. É costureira, trabalha num comércio, motoristas levando a gente de carona. Então o rádio, ele é companheiro, diferentemente da televisão, que você liga a televisão para ver aquele programa. O rádio não, o rádio a pessoa liga de manhã e vai acompanhando a vida da pessoa até o final da tarde, ou até a noite, e também tem o pessoal da madrugada. Então, a gente quer, com isso, primeiro, eu falo em nome do Paulinho e de todos, agradecer todos vocês pelo carinho, agradecer por vocês nos deixarem fazer parte de suas vidas, e tenham a certeza que quando a gente sai da casa da gente, a gente deixa a família da gente para vir para o trabalho, a gente vem com um único objetivo. Como eu sei que o Cícero Augusto tinha esse objetivo: dar o seu melhor para você ficar feliz aí do outro lado do rádio, para que você tenha uma voz amiga para te acompanhar. Por isso que quando uma dessas vozes deixa a gente, como é o caso do Cícero, que a gente perdeu o Cícero hoje às 4 da manhã, a gente fica sentido, mas amanhã a gente tem que respirar fundo, porque como diz uma música, um samba inclusive, o show tem que continuar. Ô Liel, você conseguiu o áudio aí do Cícero? Você já conseguiu? Já, tô aqui com a Além da Imaginação, que era uma marca também do Cícero, sim, né? Sim, claro. O Além da Imaginação, Além do Sexo do Bebê, do mapa astral, as previsões. Paulinho, você que está comandando aí o WhatsApp, tem muitas mensagens? Muita coisa. Se a gente quiser aqui, o tempo todo. Ô Leal, só deixa aqui o som aqui, sempre. Não, é que eu tenho que dividir, tenho que compartilhar com você. Tem que compartilhar. Ah, eu não sabia, então vamos lá. Oi Paulinho, sou a Terezinha da Casa Verde Alta. Eu peço a Deus, primeiramente, que conforta o coração de toda a família de Cícero Augusto, a todos os narradores, né, da Rádio Capital, da Rádio da Super Rádio, e de muitas rádios onde ele passou, né? E muita gente, eu tenho certeza, que está muito triste, e a gente, os seus ouvintes de anos e anos também. Verdade. A gente está bem abalado, mas que a gente sabe que um dia a gente vai partir. É o fim de todos nós. E um dia a gente vai se encontrar. Eu acredito muito nisso. Bom dia, a gente está. Paulinho. Oi. Rony. Oi. E a todos que ainda estão aí. Um beijo enorme meu. É triste. Mas nós temos que seguir. Não é? Uhum. E Deus dá força. Não tem outro. Isso que é difícil. É substituto, não tem. Tem outro astrólogo, né? O Macadoso se foi. Zorionara, mas ficou ele. E agora? Não Sexo tem. Sexo do Bebê. Não tem. Né? Não tem. Além da Imaginação, que ele narrava tão bem. E assim por diante. E mensurava essa perda. 72 anos. Sagitariano autêntico. Autêntico. Muito sincero. Demais. Às vezes até inconveniente. Mas era o nosso amor da nossa tarde, do nosso dia, manhã. Uhum. Cícero, descanse em paz. E a todos, todos que o amam, eu deixo o meu luto hoje. Um beijo. Maria José. Maria José. Que linda, né? Usou de palavras também tão que sinceras. Linda, né? É. Tocante. Tirou da alma. Isso. Tirou do coração. Né? Boa tarde. Peso. Nossa, o Cícero vai deixar muita saudade. Que Deus ilumine ele, que ele tem onde ele estiver. Obrigado, minha companheira. Paulinho, eu vinha vindo no ônibus que tinha vindo do mercado. É. Foi na rua que eu ouvi uma pessoa dentro do ônibus falando. Corri em casa, passei uma mensagem. Podia ter falado por áudio, mas aí eu escrevi. Que eu não estou aguentando, né? É maravilhoso, Cícero. Sempre adivinhou o sexo de muitas pessoas, amigas. Laís. Vai fazer uma falta danada. Com certeza, Laís. Que Deus o põe em bom lugar e que conforme o coração, conforte o coração dos seus familiares e amigos. E é isso, a vida continua. Eu tenho 8 meses que perdi também minha filha, então ainda tô triste, né? Obrigado, mas a vida continua. Fica com Deus. Um abraço em todos aí da Super, viu? Obrigado. Estarei sempre com vocês. Muito obrigado. Sou Laís da Vila Rosa. Beijo. E receba, né, Laís, as nossas condolências, minhas, do Rony, do Biel. Claro. Família Super Rádio, com Nossa, certeza. Nossa, não dá nem para acreditar. Falei com ele outro dia, fez o mapa, meu mapa astral. Estou muito triste. Lisete. Deus que põe ele em bom lugar. É a Lisete do Limão. Bem-vinda. É Lisete Calimã. Eu conheço. É? Lisete Calimã. Você sabe o sobrenome. Eu sei o sobrenome. Só não sei o RG. Lisete Calimã do Limão. Beijo, minha amiga. Obrigado, viu? Muita gente participando, inclusive mandando texto. É o caso da Valquíria. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Meus sentimentos à família Super Rádio. E um abraço para confortar o coração da mãezinha do Cícero Augusto. Se está sendo difícil para nós, imagine que dor será para ela. Lembrou aqui a nossa querida Valquíria. Verdade, né, Rony? Sem dúvida. A gente comentou a respeito desse assunto. Ó, o pessoal continua mandando texto e perguntando aquilo que você disse. Se já tem alguma informação sobre o velório, assim que tivermos, o Rony já deixou isso bem claro, nós passaremos para os nossos ouvintes. Exatamente. Inclusive, deixaremos aqui na programação. Sim, vamos fazer um comunicado, vamos avisar. É claro, sempre com autorização da família, não é? Porque temos que respeitar o que a família determinar, tá? Mas tendo autorização, tudo bonitinho, a gente vai fazer um comunicado, vamos colocar aqui na programação da rádio, vamos avisar. Enfim, vocês serão avisados. Mas, por enquanto, não tem nada, não. Vamos lá, Paulinho. É a Cida de São Miguel Paulista. Ô, Cida. Com o coração partido, recebi essa notícia. Estava assistindo o programa desde manhãzinha. Mas não esperava que ia receber essa notícia tão triste. Mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos. Nós não perdemos eles, devolvemos para Jesus. Meu amigo, descanse em paz. Conforte, Senhor, o coração de cada um de nós, de todos os familiares. E acontece, Juan, acontece que tem gente que no transcorrer de um programa, ela manda a sua consulta. E teve a nossa ouvinte Simone, que mandou às 13 horas e 7, esse recado para cá. Cícero, por favor, a minha amiga, ela teve um menino dia 27 de fevereiro de 2018. Qual vai ser o próximo filho dela? Ela está ansiosa. Chegou agora? Simone. Chegou agora há pouco, então? Chegou às 13h07. 13 horas e 7. Agora 13h11, né? É, 13h11. Chegou agora. Então, ela, no transcorrer do programa, ela mandou a consulta. Sem saber. Sem ainda, né, tomar conhecimento do que está acontecendo. Qual é o nome dela, Paulo? Simone. Simone, tem o bairro, alguma coisa aí? Não, né? Não, aqui não tem, mas deixa eu ver se. Deixa eu entrar aqui no, nos detalhes do, do perfil. Quem sabe eu consiga. Não, não tem. Final do telefone. Simone 7426. Simone 7426. Pois é, Simone, o Cícero Augusto, ele faleceu nessa madrugada. Por isso que eu e o Paulinho estamos aqui segurando essa. Essas duas horas de programa, que seria o Cícero Augusto, que deveria estar aqui, para fazer essa homenagem que a gente faz com muito carinho, muito respeito a esse profissional que ganhou o coração de todos vocês e o nosso também, principalmente porque nós trabalhávamos com ele diariamente, de segunda a sábado, né? Não tem essa coisa de folgar, não. Então, por isso que o Cícero não está aqui e por isso que você, infelizmente, vai ficar sem a sua resposta. Nilce, eu conheci o Cícero, Paulo, em 83. Aí, Rony, em 83. E neste ano ele fez a previsão do nascimento do meu filho. Acertou em cheio. Tá hoje, vendo? Um homem feito, chefe de família, que também aprendeu a admirar o Cícero Augusto, diz a nossa querida ouvinte Nilce. Meus sentimentos a toda a família Super Rádio. Estou muito triste. E eu gostaria muito, muito, muito que esse tipo de notícia não tivesse acontecendo. Mas, lamentavelmente, é o que ocorre. É a Gianete Jesus. A Gianete, eu tive que entrar aqui no perfil para pegar os detalhes. Uhum. Ela está na foto ao lado do marido. Gianete, um beijo para você. Meus sentimentos. Sentimentos para você e Rony. Muito obrigado. E os sentimentos para todos os amigos dele, para todos os parentes. Para você também, Paulinho. Obrigado, minha parceira. Para todos vocês. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Força, foco e fé. É isso aí. É o que a gente precisa. Oi, Paulinho, amigos da Super Rádio. Aqui é a Lúcia, da cidade de Salto. Salto. É, eu quero desejar os meus pêsames, né, os meus sentimentos a todos vocês daí da rádio, né, pela passagem do Cícero Augusto. Eu também gostava muito dele. Acompanhava o programa dele todos os dias. E fiquei muito triste ao saber que ele faleceu, mas que Deus o tenha em bom lugar, né? Uhum. Meus sentimentos a vocês, né, que conviviam com ele, e a todos da família dele, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu? Olha, eu vou dizer boa tarde, mas olha, tá muito triste a tarde, saber que o amigo foi embora todos os dias, a gente tava aqui junto. Às vezes eu falava com ele, sempre às vezes no fone, né, pra perguntar alguma, assim, algum sonho. Puxa vida, né, aí vai ficar muita saudade, gente, nossa. Eu fiquei surpresa que jamais eu tenho, porque eu tenho visto ele ouvido todo dia, né, gente? Uhum. Mas a vida, né, infelizmente é assim, né? A gente tá aqui, daqui a pouco não sabe. Então pertence a Deus. Espero que Deus tenha ele em um bom lugar, né? Em nome do Senhor Jesus. Tá, gente? Tá bom. Oi, Paulinho, boa pessoa. Oi. Cheguei em casa, liguei o rádio, estava ouvindo sobre o Cícero Augusto, me pegou de surpresa, porque eu não perdi um programa dele. Boa, amiga. Eu cheguei a falar com ele pelo rádio sobre o signo. Uhum. Eu estou muito triste, muito, muito, muito mesmo. Um abraço para vocês aí. Obrigado, viu? Força para toda a família. A gente só tem que agradecer as manifestações de carinho, que não, elas não param. Amigos da Super Rádio, Paulinho, boa pessoa, a todos. Fiquei muito triste quando fiquei sabendo do falecimento do Cícero Augusto. Nossa, eu ouvi ele todos os dias, de manhã, a partir do meio-dia até as duas. Nossa, eu tô muito triste mesmo, muito triste. sabe? E que o Senhor conforte o coração de todos, da família, de vocês. E vai ser muito triste não poder mais ouvir a voz dele e ouvir as previsões. Deus abençoe. É, lamentavelmente, né? As pessoas estão todas muito tristes. Boa tarde, Paulinho. É você que está na rádio, Rony. Uhum. Eu sou a Elza Shimokawa. Paulinho, eu saí, cheguei agora, liguei o rádio. Eu não estou acreditando, Paulinho. Eu não estou achando meu chão. Não estou achando meu chão porque é meu amigo de todas as tardes. É meus amigos do, meu amigo do sonho, de toda a verdade. Meu Jesus Cristo, o que, que aconteceu? Não estou sabendo o que, que aconteceu. Eu sei que ele faleceu porque estão pedindo sentimento para vocês. Conta, meu Deus, Paulinho, me conta o que, que aconteceu, meu amigo. Não estou sabendo de nada. Nadinha. Beijo. Beijo, amiga. Eu e o Rony, nós temos já alguns anos de janela de experiência no rádio. A gente sabe que o rádio é exatamente assim. Ele tem uma audiência rotativa. E tem gente que está nos acompanhando, Rony, desde o Ricardo Leal. E há pessoas que vão entrando no transcorrer do programa. É verdade. Então é importante a gente repetir a informação. Por favor. 4 horas da manhã, o Cícero nos deu adeus. Ele foi vítima de embolia pulmonar. Estava internado num hospital há dias e não resistiu, infelizmente. Cícero Augusto, aos 72 anos, gaúcho. E, se eu não me engano, a cidade do Cícero Augusto, ele... Se eu não me engano, acho que era Farroupilha, eu acho que é daquela região. Eu não sei a cidade. Porto Alegre não é, com certeza. Não. É interior do Rio Grande do Sul. Eu não sei se perto de Santa Maria ou Santa Maria, alguma coisa assim. Mas eu vou ter essa informação também daqui a pouquinho. Uhum. Então, Cícero Gaúcho, oriundo lá do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo em 1982, veio direto para a Rádio Record de São Paulo, foi contratado para a Rádio Record. 1983, ele se transfere para nossa co-irmã, a Rádio Capital, ali na 29 de julho, foi quando nós nos cruzamos. Então, radicado em São Paulo desde esses anos todos. E ele nos deixou hoje às 4 horas da manhã, quando contava 72 anos de idade. Falar alguma coisa assim, vivida entre mim e o Cícero Augusto, Rony, para que os ouvintes tomem conhecimento. Cícero sempre foi um companheiro muito leal, muito cortês. E, às vezes, rígido nas suas posições. Daí o Cacá ter usado hoje a expressão o rabugento, mas o ouvinte sabe o que o Cacá quis dizer, exatamente no sentido dele gostar das coisas assim feitas direito, né? Às vezes ele ficava bravo quando o ouvinte não passava para ele uma informação que ele entendesse como sendo a correta. Ele é de Montenegro. O ouvinte colaborando. A cidade aqui de Montenegro. Tá vendo? Foi importante, ó. Tá. É, como é que o ouvinte sabe tudo? Joga, né? Junto, né? O Paulinho, é Tiago Gonçalo que está dizendo, do Imirim. Ele é de Montenegro. É, no Rio Grande do Sul. Perfeito. Tá vendo? Importante a gente ter aberto aqui. Então, o Cícero e eu, nós trabalhamos juntos lá na co-irmã, na Rádio Capital. E havia uma coisa muito curiosa, que eu tinha chegado recente do interior, e o Cícero, certa vez, ele disse assim, ó, essa tarde eu estarei no Lojão de Cortinas Três Irmãs. É, o Lojão de Cortinas Três Irmãs era uma grande loja na Zona Leste de São Paulo, na Vila Carrão. Eu estarei no Lojão de Cortinas Três Irmãs em tarde de autógrafo. E eu vou lá hoje receber vocês com carinho. E eu, recém-chegado, não tinha o que fazer. Eu falei, vou com você, Cícero. Falei, vamos embora. E ele pegou, ele tinha uma maleta que acompanhava ele nessa época. Ele, cheio de juventude ainda. Vocês imaginam, 83, quantos anos são passados? Pois é. Faça as contas aí para mim, Rony. Faço. Então, ó. 1983, nós fomos para o Lojão de Cortinas Três Irmãs, Vila Carrão. Meu amigo Rony Magrini. Estava lotado de ouvintes gente da nossa querida Super Rádio. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Mas era uma fila que dobrava o quarteirão na Vila Carrão. A loja era imensa. Lojão de Cortinas Três Irmãs era imensa a loja. Eu não sei se ainda existe a loja até hoje, mas deu deu uma volta assim no quarteirão, eu fiquei impressionado. Porque o Cícero era recém-chegado, porque veja, isso era 83, ele chegou em 82. A gente sabe que é pouquíssimo tempo para se construir um nome no rádio. Verdade. E ele já era tudo isso. Então, isso me impressionou sobremaneira. E o Liel testemunhou quantas vezes eu falava com ele sobre esse assunto. Sim, é verdade, né, verdade. Eu fiquei impressionado com aquele dia lá no lojão de Cortinas Três Irmãs, a 40 força anos atrás. Que você tinha no. Que você tinha, sempre teve. Mas naquele momento eu fiquei admirado porque era só um ano e pouco que ele tinha de rádio. Mas não. 40 anos. Você pediu por fazer as contas, eu fiz, mas eu deixei você falar. É redondo, né? 40 anos. É, 83 são 40 anos. 40 anos. E aí esse ouvinte que está colaborando aqui conosco, deixa eu ver aqui, ele mandou mais informações. Porque ele falou de Montenegro e ele estava dando, inclusive, informação... É o Tiago. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que às vezes eu perco, viu? Ele mandou um áudio também, Paulinho. É? Vou pegar para você. Achou aí? Deixa eu ver se... Paulinho, meus sentimentos pelo Cícero Augusto, agradeço muito por ele ter revelado sonhos que eu tive, seus significados, e Sexo do Bebê, da minha filha, é o amigo Sérgio de São Mateus, que participa. Esse aqui é o Tiago? É. Ah, ok. Ele mandou um áudio, mas está girando aquele áudio que não se armou comigo. Quem sabe no celular você consiga, Leal. Tiago Gonçalo. Ele é de Montenegro e ele disse, teria dito também o nome da rádio que ele trabalhava lá, onde ele começou. Boa tarde, Paulinho, ouvintes da Super Rádio, que triste notícia. Ouço o Cício desde 1999, na época eu morava aí, em São Paulo. E eu ia no orelhão e ficava tentando ligar para saber o sexo do bebê com o Cício. Coisa, que coisa. Era marcante. Eu ficava no orelhão, no tempo que tinha as fichas caíam e a ligação não se completava. Ela é de Votorantim hoje. Ilza de Lúcia, ou Ilza de Lúcio, da cidade de Votorantim, interior de São Paulo. Ilza, um beijo para você e obrigado pela sua manifestação de amor e carinho. Orelhão, hein? Nossa, quanto tempo. Boa tarde, Rony. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho, Ricardo Leal. Que notícia triste, né? A gente fica sem acreditar, né? Cícero marcou a história do rádio, junto com tantos outros que também já se foram, né? E ouvindo agora o Kaká no telefone, a gente tem um choque, né, de realidade. O Kaká foi bem cirúrgico nas palavras e a única coisa que resta é desejar... A vibração, né? Que ele sempre desejava boas vibrações para a família, para o Guto, né? E que nostalgia de lembrar, né? Naquela época, eu acho que em 2006, 2007, Rony Magrini, Cícero Augusto, Gil Gomes, né? Barros de Alencar, que época boa do rádio, né? Cacá Siqueira, Tony Gomide, enfim, nossa, bate uma nostalgia, né? Na nossa cabeça. Meus pêsames a todos, da família, ao pessoal que trabalhava com ele. Encontrei com ele no prédio aí da rádio há uns 10, 15 dias. Muito triste. Ai, olá, Rony. Olá, Paulinho, boa pessoa. Boa tarde a todos. Eu sou a Hilda Rocha aqui de São Mateus, São Paulo, Zona Leste. Cara, que difícil, hein? Difícil mesmo. Cícero Augusto partindo também deste mundo. É uma dor, fica uma lacuna, né, no rádio brasileiro. Vai fazer muita falta para nós. E assim, eu tô com 40 anos, eu cresci ouvindo vocês, né? Vocês são minha referência no rádio. Eu cresci escutando o Cícero, ele fazendo mapa astral, descobrindo o sexo do bebê, dos seus ouvintes, tanto que eu sempre pensei que quando eu crescesse, eu ia ligar para o rádio para ele dizer qual era o sexo do meu bebê. Uma pena que isso não deu tempo de acontecer, né? Mas enfim, acho que Deus sabe de todas as coisas. Que Jesus possa confortar aí o coração de todos nós, que somos uma família. Querendo ou não, nós ouvintes criamos laços com vocês. Vocês são os principais companheiros nossos, né, diários, né? Vocês, sem perceberem, sem quererem, na verdade, vocês acabam fazendo parte de nossas vidas, né? A gente começa a conversar com vocês, vocês acabam respondendo de uma certa maneira, né? Eu acho que rádio é isso, né? É essa troca. É muito triste. O dia hoje vai ser difícil, mas fica aí registrado os meus sentimentos para todos. É, muita paz, muito fortalecimento, porque é uma hora muito difícil. Grande beijo para todos. Muito obrigado. Fiquem pelas com Deus. Palavras. Obrigado mesmo pelo Falou carinho. Falou muito bonito. Falou. Você sabe quem gostava também demais do Cícero Augusto? Quem? Quem? Os anunciantes. Ah, pela credibilidade que ele passava quando ele falava de um determinado produto. Não é? A gente percebe esse carinho, né, essa querência por parte dos ouvintes que o tratam como da família, mas a gente tem que também ressaltar que os anunciantes gostavam muito de ter os seus produtos na voz do Lojão. É. De Curtindo as Três Irmãs. Né? Você vê lá de trás, é. Me convidou para ele para uma tarde de autógrafos lá. Então, esse carinho vem de desde sempre. É. E isso, aí é que está, Rony, você falou tudo. Tudo isso está ligado ao crédito de quem fala. Né? Porque quando você faz um comercial, você precisa ter muita responsabilidade para poder anunciar um produto que você conheça e que você realmente considera que vai ser útil, vai ser legal na vida do seu ouvinte. Uhum. E o Cícero tinha isso, ele prezava isso. Então ele falava das coisas que ele realmente conhecia. Então ele falava com crédito, com verdade. Uhum. O ouvinte acreditava nele e comprava. E vivia agradecendo. Verdade, né? Verdade. Você tem toda a razão. Boa tarde, meus sentimentos a todos. É a gaúcha? Essa senhora é uma gaúcha. Cícero Augusto, um grande comunicador. Minha filha tem 40 anos, vai fazer 41 agora em julho. Ela é de 82 e foi a primeira consulta que eu fiz com ele. E ele acertou. Jane. Que seria uma menina. Depois da outra menina também, de 83. Fiz muitas e muitas consultas com ele, para a família todinha. Só que a Jane, aquela mandou escrito, uma parte escrita, Rony. Uhum. Ela bateu o recorde aqui de ouvir o Cícero. Ela bateu a mim e você. É mesmo? Porque ela é de 77. Ela era gaúcha. Antes de chegar aqui, então. E ela falou, Paulinho, eu morava em Porto Alegre, 1977. E o Cícero, ela escreveu aqui o nome da rádio como Itaí. Eu não conheço essa rádio. Também não. É, mas ela deixa eu procurar assim, aqui, vai falando aí. Rádio Itaí. Uhum. E eu ouvi o Cícero na rádio em Porto Alegre em 1977. E eu morava lá. Rádio Itaí, Porto Alegre. Aí. É isso mesmo. Confirma, né? É. Rádio Itaí, Porto Alegre. Então eu escutava ele lá. Quando o Cícero saiu de lá, que ele veio embora, eu acabei vindo. Eu acabei vindo para São Paulo. Foi uma coincidência. Uhum. E aí ela faz as consultas para o Cícero, não na Rádio Itaí, mas aqui em São Paulo já. Tá vendo? Isso no ano de 82, quando nasceu a filha dela. Uhum. E depois, em 83, nasceu a outra. Que coincidência, hein? Eu vim, Paulinho, para São Paulo, agora ela completa aqui a informação, em 1978. Eu não coloquei, viu, Jane, os seus áudios aqui, porque eles ficaram girando no computador e só se concluem lá. No celular do Liel. Então é mais um áudio aqui, então, ó. Paulinho, boa pessoa. É o Sérgio São Mateus, no Leste de São Paulo, novamente. Agora vai ser difícil achar uma pessoa, um mago da felicidade, igual a ele. Ah, não tem, não. Uma pessoa que sabe mexer no mesmo sistema que sabe mexer nas datas, do sexo do bebê, revelar sonhos. Vai ser difícil mesmo. E eu acompanhava ele há muito tempo, né? Mas que Deus o ponha ele em bom lugar. Ele é a pessoa que deixava boas vibrações com todas as pessoas. Não tem o que falar dele. Que Deus o ponha ele em bom lugar. Ok? Ok. Obrigado. Fique com Deus e meus sentimentos à família dele. Eu e o Rony... E a todos da equipe da rádio. Muito obrigado. Obrigado. Eu e o Rony e o Liel, nós não estamos aqui para mentir. De jeito nenhum. Estamos aqui para falar a verdade. Uhum. O Cícero Augusto, ele não tem substituto naquilo que ele fazia. Não, não tem. Não tem. Agora, obviamente, que para atender o nosso ouvinte, a Super Rádio vai precisar encontrar uma astróloga, um astrólogo, que vai ter que ter... Porque a vida tem sempre sequência para que continue atendendo os nossos ouvintes. A vida segue, né? A vida segue. Mas substituir o Cícero Augusto é impossível, diante do talento dele, do conhecimento profundo a respeito da astrologia, do conhecimento profundo nessa coisa do sexo do bebê, que eu acho que foi uma fórmula, Rony. Isso vai com ele, que ele desenvolveu. Não, isso vai com ele. Se ele não deixou essa fórmula com o Guto, né, o filho dele, não sei se... Também não sei. Se pro filho ele revelou. Deixou a fórmula. Uhum. Mas foi uma fórmula que ele desenvolveu. Então isso não tem substituição. Não é? Uhum. O sexo do bebê, a interpretação que ele tinha dos sonhos, que era uma coisa muito particular e pessoal dele, né? A forma que ele tinha para fazer as previsões, o mapa astral. Ele era único nisso. Sem dúvida. Mas eu e Rony e Ricardo Liel, equipe Super Rádio, a gente, para servir o nosso ouvinte, a gente vai, lógico, pesquisar também outras pessoas, outros talentos, né, que tem nesse mundo, para que o nosso ouvinte seja sempre bem atendido. Sem dúvida. Mas é um objetivo nosso. Agora, dizer que haverá uma substituição para o Cícero é impossível. Difícil. Mais um ouvinte? Bora. Oi, Rony, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Maria, aqui do Jaraguá. Pois não. Rony, estou muito triste com essa notícia do Cícero. Olha, Cícero, ainda ontem eu falei assim para minha colega, que ela mora no Paraná, só que ela está aqui passeando, aqui na casa das irmãs. Ontem eu falei assim para ela: ô Cida, vem amanhã para cá, que a filha dela está grávida. Eu perguntei o que, que era, se era menino ou menina. Ela falou assim que ainda não sabia. Aí eu falei: Cida, vem amanhã, aqui ainda vamos ligar para o Cícero Augusto. Olha. Aí, porque ele sabe, ele fala se é menino ou menina, e você vai levar a notícia para ela. Eu não sabia que ele estava internado. Ai, Rony, não sabe, não tá entrando isso na minha cabeça. Para mim, nossa senhora, eu só entrei no YouTube só para me olhar para a cara do Cícero, você acredita? Não estou acreditando, viu? Ah, estou muito triste, viu, Rony? Mas... é tudo na vontade de Deus, não sem é dúvida. No querer da gente, né? Sem na vontade dúvida. De Deus. Deus sabe o que faz, tá? Um beijo para vocês. Beijo. Obrigado, amiga. Carmelita de Guarulhos, olha, mandou uma coisa aqui interessante. Paulinho, eu gostava tanto do Cícero, que até a rabugice comentada dele me divertia. Eu ria quando ele ficava bravo. Legal, bacana. Ele ficava bravo com o ouvinte, quando o ouvinte esquecia ficava. Um detalhe. Mas tem que falar a cidade, eu não consigo acertar se não tiver a cidade. Ele exigia, não. Tinha a cidade que, é essa. Ele precisava das informações todas, né? Para fazer o mapa, precisava da cidade. Você tem que saber o lugar que a pessoa... A hora que nasceu, o dia. E a cidade. E o lugar que nasceu. E o lugar que nasceu. Aí a pessoa falava assim, digamos que fosse um distrito, não fosse um município, ele ficava bravo. Uhum. Mas eu quero saber, o município. O município que você nasceu. Mas eu nasci em tal lugar. Não, mas é um município. Nasci às 4 horas, mas 4 horas da manhã ou 4 horas da tarde? Ixi. É verdade, eu já ouvi isso daí. Já ouviu, eu né? Já ouvi. Ficava bravo. Ficava nervoso. Mas 4 horas da manhã ou 4 horas da tarde? É mais verdade. Um aqui, ó. Isso. Oi, Paulinho, é a Terezinha da Casa Verde Alta. Oi, Terezinha. Paulinho, vamos numa corrente de amor, uma corrente de vibração a todos os seus ouvintes, junto com vocês aí da rádio. Vamos fazer uma prece do Pai Nosso, que eu tenho certeza que ele vai sentir, onde ele estiver, ele vai sentir essa corrente de amor, que a gente está vibrando muito por ele, para ele estar num caminho bom. Excelente a sugestão. Daqui a pouquinho eu e o Rony, nós vamos colocar uma história, além da imaginação, com o Cícero Augusto, vai ser uma homenagem a ele hoje. E pouquinho antes dessa oração, o Rony, eu o convido, inclusive, viu, Rony? Uhum. Para puxar conosco esta oração. Tá bom? Que é universal. Pai claro. Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Claro. E aí eu tenho certeza que toda sugestão essa audiência belíssima. Vai participar. Que partiu do ouvinte, diga-se claro, de passagem. Claro. Né? Perfeito. Então nós faremos com muito amor e carinho. Daqui a pouquinho, próximo a esse momento aqui do programa. Uhum. Pois não? Ó, pelo computador eu também posso soltar ou só com você agora, Ilial? Pode soltar. Vai lá, pois não. Paulinho, boa tarde. Paulinho, é um sorriso. Isso não é verdade, porque eu falei com ele antes de ontem. Ele falou que estava grave a infecção no pulmão dele. Estava grave. Aí eu desejei muita força para ele, saúde. Eu não acredito, Paulinho. A Maria José é uma ouvinte querida e ela tem uma característica de falar com um sorriso na voz. Eu a chamo, viu, Rony, de sorriso. E o Liel foi muito feliz, falou assim: Paulinho, hoje o sorriso está mudo, hoje o sorriso está triste. Verdade, Liel. O sorriso mudo, um sorriso triste. Acabei de entrar, Paulinho, no aplicativo da Super Rádio pelo celular. E aqui é a audiência rotativa. Confirma-me, aconteceu algo com o Cícero Augusto? Sim. 4 horas da manhã, o Cícero nos deixou. Ele faleceu, vítima de embolia pulmonar, aos 72 anos de idade. Ele que era natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e que chegou a São Paulo, depois de ter militado no Rádio Gaúcho, em 1982. Em 83, tive eu a honra de tê-lo conhecido e fizemos uma amizade porque trabalhávamos juntos. O nosso programa, viu, Tony, a título de curiosidade, na Rádio Capital, era exatamente no horário que eu faço hoje aqui. Era de 8 às 10 da manhã. Eu fazia das 8 às 10 com o Cícero, o Décio Pitinini, e às 10 horas da manhã quem nos sucedia era a Hebe Camargo. Olha. A Hebe Camargo, ela vinha na sucessão da programação. Uhum. A grande Hebe, que fazia o programa dela na... Ela fazia o programa de rádio, mas da casa dela no Morumbi. Estúdio. Tá. Mas ela fazia o programa junto conosco lá, na sequência do nosso programa. É um momento que a gente já... Que já é saudade também. Que, né? Também é saudade. Quer dizer, essa turma está se encontrando. Está se encontrando, né? Né? De novo. Do outro lado do mistério, né, Magrinho? Já pensou que rádio que tem lá do outro lado? Não, é poderosa. Não vai ter lugar para nós. Não, a gente pega um fim de semana. Um banco de reserva, uma boa. Umas férias de alguém. Não, já imaginou os talentos que estão lá do outro lado? Gil Gomes. Nós também vamos virar folguista. É? Começar tudo de novo. Respeitando a ordem de chegada. Mais um aqui, vamos ouvir essa aqui. Oi, Paulinho, boa tarde mais uma vez. Minha mãezinha, ela tem 88 anos, sou ali aqui do Jaçanã. Ela tá chorando bastante por causa do Cícero Augusto, sabia? Meus sentimentos. 88 anos. Minha irmã também tá nos prantos, Rosângela Mendes. Ela falou o nome da mãezinha? Mas aqui do Jaçanã. Falou o nome. Não. Não chegou a dizer. Tristeza, o nome. Né? Muita tristeza. Tristeza. Pena, né? Pena, né? Ó, mais alguém aqui, eu vou apertar aqui do computador, Liel. Aperta por aí. Aí, vamos ver. Paulinho. Deixa eu te falar, agora só tem uma opção de todo mundo pra lembrar. Não entendi. Pera... Todos os dias, é colocar alguma vinheta dele, ou aquele programa que ele manda se inscrever no canal lá, Além da Imaginação. Uau. Aliás, eu ia até... uma história para mandar para ele. É que eu não tive tempo, que eu tava na correria aqui. Aí agora vai ficar na saudade. Então, é uma dica que fica para deixar no lugar do Cícero Augusto, né? E para ele também lembrar do povo, né? Sobre as orações que ele fazia no final, as frases, os versos. Não é mesmo? Beleza? Fica com Deus. Obrigado, viu? Então, o que tiver mais para me comentar, eu comento. Tá bom. Aquela música também que fala é Cícero Augusto. É a vinhetinha. Aquela tem vinheta. O Mago da Felicidade. Fique com Deus. Tem, você pode pegar pra gente? Já, vamos pegar. Só um minutinho. E tem aquela do encerramento que eu cantava com ele todo dia aqui no estúdio, Léo. A do encerramento do programa. Boas vibrações pra você. Que até o Marcelinho brincava com outras palavras, com Cícero, né? Devido ao hábito do dia a dia, o Marcelinho trocava um pouquinho da letra para ficar mais engraçada. Mas eu cantava mesmo a Vero. Versão. Eu contava a Vero. Pois Cícero não. Augusto. Não, essa não é. Cícero Augusto. E a do encerramento, por gentileza. Eu gostava dessa aqui, ó. O Mago da Felicidade. Cícero Augusto. Tem a cara dele, né? É. A cara, mas a de encerramento você tá falando, Paulinho, essa aqui eu vou pegar, que eu vou buscar, porque foi tirada da pista aqui. É, tirada. Enquanto eu pego aqui, eu vou pôr a Valdete para falar com a gente. Valdete vai falar com a gente. Paulinho, Rony, Liel. Ontem, lá no hospital de plantão, eu ouvi um enfermeiro comentar que no hospital que a esposa dele trabalha, o Cícero estava internado e estava mal. Ah, é? Mas eu não entrei em detalhe, porque foi na hora que o helicóptero estava pousando com o bebê que nasceu na Anhanguera. E eu mandei um áudio para o Liel, dizendo que eu precisava falar com ele urgente, mas ele não visualizou esse áudio. Tô triste, triste, triste, sabe? Eu ia pedir para ele fazer o mapa astral do meu irmão, que divorciou agora, então só agora ele tem a certidão de nascimento com a hora. E não houve tempo. Estou muito, muito triste. Ouvi hoje de manhã a programação da Super, para variar, e agora meio-dia, chegando da rua, ouvi Paulinho e o Rony falando, prestei atenção, falando do falecimento do Cícero. Olha, sem chão eu estou. Já mandei um áudio para ir. É um áudio, não, uma mensagem. É Valdete, do bairro de Santana. Meus sentimentos a todos. Esse ano, começo do ano, a mãe dele fez aniversário. Logo, um mês, dois depois, ele fez 72 anos. Isso? Vai ficar um vazio muito grande. Por mais que substitua, não vai ser igual. Meus sentimentos a todos. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E daqui a um pouquinho, como o Paulinho já falou, só vou ressaltar que a gente vai encerrar essas 2 horas de programa do Cícero Augusto com a história da Além da Imaginação. A gente pediu pro Liel pegar uma lá. E já separou. E vai ser a nossa homenagem, né? A nossa homenagem. A nossa homenagem para ele. E nesse momento, nesse instante, Rony, eu queria convocar você, Liel, nossa audiência, para que as pessoas voltassem o seu pensamento a Deus, porque nós vamos entrar numa sintonia agora, que vai direto com Deus. Porque eu sou uma pessoa de fé, o Rony Eden tem muita fé. Tenho mesmo. O Rony passou por um momento delicado, difícil, e ele só venceu esse momento. Disse-me há dias, faz pouquíssimo tempo, falou: Paulinho, venci devido à grande fé que eu tenho. A mesma coisa o Ricardo Leal. Então eu gostaria muito de formar essa corrente de amor, essa corrente de amor e de fé, que cada um, dentro da sua religião, independente de qual seja, dentro da sua fé, ou você que não tem religião alguma, mas que acredita em Deus, que você pedisse a Deus: ô Paulinho, mas eu acredito numa luz. Não importa. Ótimo. Peça essa luz, que receba o Cícero no melhor, porque a gente acredita que do outro lado desse mistério, como diria Roberto Carlos, que além desse horizonte, do outro lado desse mistério, nós acreditamos que haja a vida. Tanto que Jesus, quando crucificado, estava no meio de 2 ladrões. Um deles blasfemou, zombou de Jesus: já que o Senhor é Deus, porque nós estamos aqui. Jesus manteve-se em silêncio. Mas teve o chamado bom ladrão, que pediu que ele ficasse quieto. Falou: por favor, cala a boca. Nós estamos diante do Rei dos Reis, e ele está quieto, e você blasfemando. Aí Jesus ouviu aquele bom ladrão, e ele teria dito: Jesus, por favor, tenha piedade de nós. E Jesus teria dito ao bom ladrão: em instantes você estará comigo no paraíso. Mas obviamente que nós acreditamos que o bom ladrão também naquele instante acabou sendo abençoado pelas palavras do Cristo. Porque Cristo era perdão, era compreensão, era amor. Então nós acreditamos que a pessoa morre aqui para renascer ali. E é por isso que eu quero pedir a vocês nessa corrente de amor, que participem comigo e do Rony desse momento de fé. Pedindo que essa luz receba o Cícero e todos aqueles que partiram. Hoje ainda uma senhora falou de um irmão dela que partiu, uma outra lembrou da mãezinha e tantos os que partiram. De Eclesiastes, no seu capítulo 7, eu digo: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa só da alegria. Então vamos fazer do nosso coração sábio nesse instante. E vamos fazer visitar do nosso coração a casa onde há luto, pedindo conforto a todas as pessoas. Rony, eu deixo com você agora para a oração linda do Pai Nosso. Jesus Cristo disse um dia: onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Jesus Cristo esteja conosco neste momento. Que do seu peito saia a luz que confortará famílias, amigos e o próprio espírito do Cícero Augusto. Que ele receba o seu abraço, que essa luz o encaminhe, para que ele, ao despertar do outro lado, possa não ter mais as dores físicas, que ele possa respirar com alívio e viver a sua vida eterna em plenitude. Que ele possa levar daqui toda a alegria que ele deixou para todos nós. Que ele possa levar daqui toda a gratidão da nossa parte por ele ter passado por aqui e nos ter ensinado que as boas vibrações nunca deixarão de existir. E tendo certeza de que Cristo neste momento está entre nós, que essa oração seja levada não só ao espírito do Cícero Augusto, mas para todos aqueles irmãos que estão fazendo a passagem e que conforte seus familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Cícero Augusto, boas vibrações para você. Boas vibrações para vocês. Boas vibrações para vocês. Obrigado pela companhia. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cícero Augusto. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. A história do César Fontana, o hóspede oculto no Hotel Assombrado. Vamos ouvir. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Me chamo César Fontana, sou morador da cidade de São Paulo. E o relato que eu vou descrever para vocês aconteceu comigo no estado do Paraná, na cidade de Maringá. Tudo que eu vou relatar aconteceu no ano de 2015. E posso garantir que tudo que será contado aqui foi real e muito assustador para mim. Vamos lá. Naquela época, eu morava em Curitiba, no Paraná, pois eu trabalho no segmento de hotéis como cozinheiro e preparo o café da manhã para os hóspedes. Na ocasião, eu havia entrado de férias e fui visitar minha mãe, que mora até hoje em Maringá, no interior do Paraná. Nessa viagem, eu levei uma roupa de cozinheiro para, quem sabe, aparecesse algum trabalho temporário ou um bico enquanto viajava nas férias. É sempre bom ter um dinheirinho a mais, não é mesmo? Chegando lá, não demorou muito. Logo arrumei um serviço temporário no período da madrugada. Pois é, foi uma péssima ideia, mas eu ainda não sabia. Cícero, eu fui trabalhar no Hotel Internacional de Maringá. Esse local foi fechado por conta dos efeitos da pandemia em 2021, mas reabriu depois. Cícero, no período curto em que trabalhei lá, o hotel era muito frequentado, com bastante movimento de clientes, pois a cidade possui um grande polo de indústria têxtil, muito forte na região. Tudo estava tranquilo naquele período da minha vida, e aquele dinheiro que eu conseguiria era para ajudar nas despesas da casa da minha mãe durante a minha estadia. Eu trabalhei nesse hotel por 25 dias durante as minhas férias. Eu sei, estranho alguém querer trabalhar quando deveria descansar, mas quando se gosta do que faz e faz bem feito, então isso não incomoda em nada. Enfim, quando entrei nesse hotel para pedir algum trabalho em forma de freelancer, já achei estranho, pois achei a arquitetura do hotel meio sinistra. Não sei se o projeto era esse mesmo, ou eles mudaram alguma coisa para tornar o hotel melhor, aproveitando da construção antiga. Mas me passou uma sensação meio estranha. Eu quero dar alguns detalhes do hotel aqui para que as pessoas possam entender melhor o lugar e ter um vislumbre daquilo que eu passei nessas férias. Eu fui visitando todo o local até que finalmente cheguei na cozinha, que ficava no subsolo. No caminho também havia a área do café da manhã, onde eram servidas as refeições pela manhã. O almoço e o jantar era somente quando algum hóspede solicitava. Mais adiante, no subsolo, havia uma sauna seca e outra molhada. E foi exatamente em uma dessas saunas que aconteceu o fato assustador que marcou para sempre a minha vida. Os dias se seguiram tranquilos no serviço temporário. Até por ser no turno da noite, era bem sossegado. Então, teve um dia, era bem cedo, ainda estava escuro, eu estava fazendo o café da manhã dos hóspedes do hotel, estava montando o buffet na sala apropriada para os clientes. Me recordo que era mais ou menos umas 4h15 da manhã e eu estava cortando as frutas para servir. Foi aí que comecei a escutar um barulho bem alto vindo da sauna. Cícero, era como se fosse uma porta fechando assim com força. Como estava tudo silencioso, eu levei até um susto. Mas naquele momento eu pensei que fosse o segurança do hotel fazendo a ronda. E continuei fazendo meu trabalho sem dar muita atenção. Depois de alguns minutos, fui levar alguns produtos para a sala de café da manhã. E aí notei algo bem estranho. Eu vi que haviam algumas marcas de pés molhados que faziam o caminho que vinha da sauna. Aquelas marcas passavam pela sala de café da manhã e iam em direção aos corredores, seguindo para os quartos. Aquilo foi bem estranho, pois não ouvi nenhuma voz ou passo de ninguém. Mas mesmo assim, eram bem nítidas aquelas marcas de pegada no piso do hotel. Confesso que naquele momento eu fiquei meio confuso, sem entender nada. Então coloquei os produtos sobre a mesa do buffet e fui ligar para a recepção e avisar que tinha algum hóspede usando a sauna naquele horário. Algo que até então era impossível, pois a sauna seca fechava às 22h30 e a molhada às 8h30 da noite, sendo normalmente que não havia ninguém circulando naquela parte do hotel, a não ser funcionários e seguranças. A recepção mandou um segurança para verificar a situação. averiguar o que estava acontecendo no local. Eu não cheguei a ver ele chegar, pois eu retornei até a cozinha para terminar alguns afazeres. Ainda faltavam algumas comidas salgadas para colocar no buffet do café da manhã. Passado mais um tempo, eu percebi uma confusão e fui ver o que estava acontecendo. O segurança estava nervoso. Acho que não estava tendo um bom dia. Estava impaciente. Eu fui até ele, que me notificou que realmente haviam aquelas marcas de pé molhado pelo corredor. Ele foi verificar. E esses passos seguiam daquela parte do hotel até os quartos. Então, eu fui junto com ele até a sauna e notamos que ela estava totalmente molhada e ligada naquele horário, quase de madrugada. Como mencionei, era algo improvável de acontecer, até pelo acesso restrito naquele momento. Estava tudo muito estranho e até assustador àquela altura. Havia marcas de pés espalhadas por vários locais, especialmente onde ficavam os assentos. Nós fomos olhando até onde ia aquelas pegadas e elas começavam pela sauna molhada, passavam pela sauna seca, pela sala de café da manhã e ia corredor afora, como se alguém ou alguma coisa estivesse circulando por todos os locais, mas sem ser visto por ninguém. Nem mesmo o circuito interno de câmeras que a gente verificou depois. Ficamos um tempo olhando. Em dado momento eu senti um frio na espinha com aquela situação bizarra. Então eu lembrei que tinha que terminar a comida do café da manhã e voltei correndo para a cozinha para desligar o forno antes de queimasse as tortas que eu deixei assando. Mas aquela situação ainda estava me incomodando. Então voltei onde estava o segurança e fomos seguindo as tais pegadas sinistras. Nunca me esqueço do silêncio dos corredores do hotel naquele horário. Foi então que enfim chegamos ao final dos passos. Aquelas pegadas terminavam em frente ao quarto 315, no térreo. Nós dois voltamos até a recepção para relatar à recepcionista sobre aquilo. Foi então que eu arregalei os olhos e fiquei perplexo. Cícero, ela olhou com ar assustado para mim e para o segurança e disse que não havia nenhum hóspede naquele quarto. Estava vago naquela data. O segurança pediu as chaves do quarto para a recepcionista e eu o acompanhei para ver se aquilo estava correto de fato. Quando abrimos a porta, a suíte estava totalmente vazia e arrumada para receber um novo hóspede. E no chão não havia nenhuma marca de pegadas que nós vimos no corredor. Elas paravam exatamente na porta do lado de fora. Olha, Cícero, eu fiquei muito assustado com aquilo. Era uma situação inexplicável. Como já estava amanhecendo, eu estava perto de terminar o meu turno, eu percebi uma movimentação de camareiras, meio assustadas. Uma delas comentou que havia visto uma assombração dentro daquele hotel. Eu fui embora, recebi os dias trabalhados e não fiquei mais sabendo de nada. E foi bem melhor assim. Enfim, Cícero, esse é o meu relato. Eu não cheguei a ver nada naquele dia, mas sei que algo muito estranho estava vagando naqueles corredores e não era coisa desse mundo. Depois que eu voltei para Curitiba, me vi várias vezes lembrando e pensando sobre aquela madrugada. E me pergunto, o que será que deixou aquelas pegadas? Era um fantasma? Uma entidade demoníaca? Ou outra coisa? Uma coisa é certa, seja o que for, com certeza era algo além da imaginação. Boa tarde, você está ouvindo Super Rádio ZYK 656, operando em AM 1150 kHz e agora pelo FM 80,7 MHz. É a Super Rádio, cada vez mais perto de você. Super Rádio! Sabe onde tem Super Rádio? No carro, em casa, no trabalho e no seu celular. São mais de 100 mil famílias ouvindo pelo nosso aplicativo. Vem pra Super Rádio você também. Além da imaginação. Eu era tão feliz. Eu tinha um grande amor que um dia foi embora, só deixou saudade. Agora quem eu sou? Não teve dó de mim, e isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei, gozar e não gozei, meu mundo acabou. Tô sofrendo. Aquele amor que faz gostoso me deixou. Eu não mereço isso, não. Eu tô judiado. Eu era tão feliz. Eu era tão feliz. Eu tinha um grande amor. Eu tinha um grande amor. Que um dia foi embora, só deixou saudade. Agora quem eu sou? Não teve dó de mim. Não teve dó de mim. E isso dói demais. E isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei, gozar eu não gozei. Meu mundo acabou. Aquele amor que faz gostoso me deixou. Eu tô sofrendo assim. Tô judiado. Eu tô magoado de amor. Eu tô sofrendo muito. Boa tarde, você está ouvindo Super Rádio ZYK 656, operando em AM 1150 kHz e agora pelo FM 80,7 MHz. É a Super Rádio, cada vez mais perto de você. Super Rádio! O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não colam, etiqueta. Nome é Marquinhos. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marquinhos no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Oi, pessoa do bem, eu, Ricardo Liel, trago pra você as canções do rei Roberto Carlos.

won't it die? I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? She's a heart of my dark place. I thought about letting her know. She's a heart letter to me. Yes, she is. I gave her that too. She wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. There's something inside of me knows I could have loved in vain for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go. Say goodbye. How can I say goodbye? Tell my baby bye. She's a cougar, hard lady. I got to say goodbye. Yeah. Something inside of me knows I could love in vain for a thousand years. I have to let her go. And time goes so fast. A new love starts so slow. Could love in vain for a thousand years. I have to let her go. Have to let her go. Say goodbye. Heart of my dark place. Yes, your heart. Rádio 24 horas ligada em você. Alô, Bruninho. Fala, Bruninho. Seu amor é só meu. E o meu também, é só seu. Tá no jeito de olhar. Tá no gosto do beijo. A expressão do sorriso tá no meu paraíso, meu doce desejo. Tá no cheiro da flor, estampado na cara. Tá na força do amor, na beleza da cor. Tá pulsando e não para. Te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu. Nosso amor é assim. Ai, que maravilha. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim.